madrugada dessas, acordei um compositor. Pus nossa conversa em notas na voz do cantor. Só pra hoje aqui você me ouvir um pouco. Todo dia são infinitos sons aqui na eternidade. Toda a criação que canta sobre o meu amor, além dos anjos que declaram que eu sou santo. Todo tempo ouço bilhões de orações dos meus filhos, colho lágrimas que contêm mil palavras, mas no meio disso tudo eu sinto falta da sua voz. Nem que seja baixinho, isso não é um problema. Vai falando que eu estou ouvindo. E até quando você não fala, eu sou teu pai e sei escanear sua alma. Ainda que o mundo tente omitir essa verdade, sua alma ainda emite sons aqui na eternidade. Todo dia são infinitos sons aqui na eternidade. Toda a criação que canta sobre o meu amor, além dos anjos que declaram que eu sou santo. Todo tempo ouço bilhões de orações dos meus filhos, colho lágrimas que contêm mil palavras, mas no meio disso tudo eu sinto falta da sua voz. Eu sei quando é você.